prosseguindo com o nosso programa de calouros que falam depressa, aqui está o senhor, como é o seu nome, senhor? Jajá. E? Jajá. Aí o senhor que é o Jajá? Que Jajá? Sei lá, aquele jogador do Santos não é que eu conheço. Não, eu tô dizendo que eu já vou dizer o meu nome. Ah, já vai dizer? É, senhor. E qual é o nome? É Fafifa. É Fafifa. Fafifa. Fafifa? Não, peraí. É Fafifa. Ah, Faustino. Faustino. Ah, é. Fafifa Faustino. Só, não é? Não, só não. Tem o sobrenome. Deus que me deu paciência. Como é o seu sobrenomezinho, meu filho? Como é? É Faustino. Figueiredo. Faustino Fafifa Figueiredo. Só? A FIFA não, só. Faustino Figueiredo, só. Quer dizer, tem sempre um Fafifa para atrapalhar, mas não é Fafifa. Mas é só? Não. Filho. Filho. É. Quer dizer que o pai dele também era assim. De onde é que o senhor é? Eu nasci. Sim. Eu nasci. Já sei, você tinha que nascer para ter o direito de encher. Não foi? O quê? Eu sei lá, gente, a paciência da gente. Encheu o quê? Você não disse que nasceu, meu filho? Disse? Pois eu estou dizendo, até aí morreu Neves. O que é que o senhor tá me dizendo? Estou! O Neves morreu, hein? Olha aqui, meu amigo, vamos ao que interessa. Eu lhe perguntei a onde foi que o senhor nasceu. Pode saber? Bom, pode. Ah, então. Eu nasci. Eu nasci. Ah, nasceu? Nasci, sim. Eu sei, meu filho. Até não estou vendo que você nasceu deste tamanho. O senhor sabe? Não sei, que não. Quem foi que disse para o senhor? Eu nasci. Sei. Eu não. Eu já sei. O senhor nasceu. Depois de pegar no colo e levar-no para o berço. Que berço? É beber-se nada. Ah, não foi? Não. O senhor foi para onde? Fui para a prata. Veja lá. Eu fui para a cadeira de babá. Cadeira de babá. Oh, que gracinha. Foi para a cadeira de babar. É justo. Toda criança pequenina baba muito, não é? Escuta aqui, o papipa. Posso falar? Papipa pode. Eu fui para a cadeira de babalanço. Viu? Sim. E fiquei mimindo até acordar. Ai, que gracinha. Ficou mimindo até acordar. E depois? Depois fiquei mamando até mimi. Sim, senhor. Acabou a vida, hein? Dormindo até acordar, depois mamando até dormir. É. Só eu é que não arranjo uma sopa dessa. O que é que o senhor vai fazer? Bom, eu vim. Eu vim aqui. Vim, mamãe. Aqui não. Não, senhor. O senhor não tá entendendo. Eu tô dizendo, viu? Sei, não vi nada. Não, eu tô dizendo que eu vim aqui porque eu quero. Calma. Eu quero. O senhor nunca quer a coisa nenhuma, não, senhor. Não, eu tô entendendo. Eu quero que o senhor aprecie. O senhor. Que o senhor aprecie. Eu mamãe. Eu não vou apreciar uma porcaria dessa. O quê? Ora, senhor, eu vou apreciar uma porcaria dessa. O senhor não tem vergonha com essa idade, gordo desse jeito, não tem vergonha de mamar ainda? Mamar em quem, senhor Miguel? Eu sei lá, senhor. Não. Tá uma cafifa. A confusão danada. Viu? Tá. Eu vim aqui para mamar. Viu? Manifestar a minha arte. Manifestar? É, eu manifestar a minha arte. Sei. O senhor não sabe ressuscitar alguma poesia? Sim, senhor. Sei. Então vamos a ver, desde que seja uma coisa que o senhor possa acabar ainda hoje. Certo. Uma coisa pequenina pode ressuscitar. Pá, pode, né? Pode. A poesia. Sim. Começa assim. Sim. Menina. Minha menina. Como é o negócio? Minha menina. Minha menina. É. Maminha. Outra vez? Minha flor de mamã. Um momento. Isto é poesia ou leitaria? Não, é uma papa poesia para deleite dos ouvintes. Tá bem, meu filho, que a poesia de leite está certa. Mas não é preciso estar falando a toda hora no imbólogo. Minha flor de mamã. Flor de mamã o quê, senhor? Que raio de flor é essa? Minha flor de maracujá. Maracujá. Maracujá, sim. É um legume, não é? Legume? Não é legume? Maracujá é legume, meu amigo? Eu sei lá se é legume, senhor. Ah, nada. O senhor quer saber de uma coisa? O que é? Eu não chuchito mais nada. Calma, vai na casa. Você bochachando. O que eu penso? Calma, moço, calma, vai na casa. O senhor vá. Veja lá o que o senhor vai dizer. Ah, debocha a xaxá a sua avó. Olha aí. Vem cá, seu malcriadão. Não vou, pronto. Então desce, seu procurador.